VOH 711, ondas médias, Super Rádio Brasília, 1210 kHz, Brasília, Distrito Federal. E ZYJ 453, ondas médias, Super Rádio Brasil, 940 kHz, Rio de Janeiro. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.